319, o Gol na 755, chamar o plano. Afirma para ingresso na Alfa. 219. Ano autorizado cruzamento da pista 28, táxi via Delta e Alfa. Próximo ao ponto de espera da pista 28, chame a Torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0, no 2, uma boa tarde. 231, complete final ILS 28, chame Torre 1-1860. 1860, obrigado. Polo 755, fala. É o Polo, agora 755, não sei se coisa, estou aguardando para falar. Polo 755, primeira à esquerda, taxi Kilo, pátio 3, aguarde para ingresso no pátio 1. Kilo, aguardando para o pátio 3, aguarda para o pátio 1, agora 755. Romeu, hotel Oscar, controle. Ele chegou no 075, aguarde para ingresso no patio. Viu de voo solicitado para a Feira de Santana, confirme. Ajuste 200 graus, 59. Livre pouso 97, Mike Fox. Nível de voo solicitado para a Feira de Santana. 045, Roberto Oscar. 045, ciente sobre uma terra, Romeu, até Oscar. 2231. É 7 ou 5? É agora 7 milhas pelo ILS. Gente, quanto à aproximação, aguarda liberação, os últimos 90 metros estão fechados. Passarei 2231. Gente. Torre, o Mike Fox, do solo da 17. Visual com a aeronave do ponto de espera saindo aqui do pátio da base. O Mike Fox também vai lá pro pátio da base, então ele vai livrar aqui pela grama para a aeronave poder ingressar e ele vai ficar até a base. Afirmativo? Fox Trot negativo, a aeronave vai manter a taxiway, estou com outro pouso para 17. O senhor tem como prosseguir direto para o pátio daí ou fica complicado? Direto para o pátio sem interferir para a aeronave aqui no ponto de espera. Gente, considere seu solo aos 2-1 autorizado até a bata. Passarei do 2-2-3-1 no 200 graus 10-9-1012 no ajuste, autorizado pouso 28. 2-2-3-1 no passarei, ciente do nível de pouso. Localizador com a pista vista, gol 925. 925, complete, final ILS, agora de transferência. Roda, 925. Aqui é com o Delta, girando base, baixar de trecado. Gente. Após a passagem do tráfego da TAM, ingresso, pátio 1 no gate 08. Gente, após a passagem do tráfego da TAM, pátio 1 para o 08, gol no 075. Gol no 755, observando o tráfego da companhia frente, ingressa a pátio 1 no gate 04. Pátio 1 no 04, gol no 755, grava. Eco Delta, qual o estacionamento após o pouso? Pátio 4. Frente. Com 396, tráfego precede meia dúzia de milhas à frente, 137 da companhia. 396, estou autorizado, final ILS. Gente, autorizado final, gol na 396, acertou o localizador. Gol 1925, chama agora a torre 1-1860. 1-1860, gol 1925, boa tarde. Boa. Da 3567, desça 2000 pés, ajuste 1012. 1012, 2000 pés, da 3567. Vai lá, Quebec Serra. Quebec Serra, prosseguindo. Oi, Sampaio Salvador, 1-0-1-2-3. Pelo Quebec Serra, no 1500 pés, corredor Caixa Pregos, Vera Cruz, Interlagos, ajuste do altímetro 1-0-1-2. Passarei do Solo aos 23, Solo no 21 decimal 9, mantendo a posição na eco. 29, mantendo a posição, obrigado. Salvador, boa tarde, passaria de 223, ano mantendo eco. Baixado e checado, para uma milha e meia da carteira. E aguarde com o Pepa Reis. Quem era na Tatã? Quando passaram a aeronave da Tatã, registrar. Ok. Prisado? Positivo. Agilize manobras, Alim mantém 28, prepare-se para decolagem imediata, estão logo autorizados. E mantém 28, 674. 217, dentro da Quebec. São 3817, número 2 para a Costa, formação em curso Romeu. Aguarde cópia, confie. Aguardando. Instruções. Fazendo, bola 396. 2 Salvador, boa tarde, gol no 925. 925, até a aproximação, 28, aguarde pista livre, 1012 no ajuste. Guardando, 925, 94 milhas. Ativar, sou Juliette, moto no 2. Ok, obrigado. 74, inicie sua decolagem, 200 graus, 10 nós. Iniciando da 28, voo no 674. Trote, mantém o ponto de espera, aguarde para ingresso. Após o Mike Eco Delta, está autorizado a ingressar 17. Saiu 2231, no frente mesmo, stand-by, transponder. Opa, ok, desculpa. No 925, ajuste no 0, no 2, 190 graus, 8 nós, checa o trem. Baixar, travado, gol 925, autorizado pouso, 28. Autorizado pouso, 200 graus, 7 nós. 27. Mike Eco Delta, Solo 26, livre parte 4, frequência livre estacionar. Norta 357. E 567, número 2 na aproximação, continue, aguarde instruções. Quase. 764, decolada 26, controle 1935. 1935, 674, boa tarde. Estou regulando 785, ponto de pega da 28. 785, ciente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 785. Salvador, boa tarde, gol no 674, decolado. Boa tarde, gol 674, contato radar, pós 2000 pés, esquerda, gole. 2000 tá passando, vai voar gole, gol 674. To Brasília, cleared flight level 380 via upper Zulu 17, departure runway 28, after takeoff, left turn, to Goli, departure, and Ocito transition. Salvador, departure control, 119.35, tower 118.6, squawk 5471, Avianca 6321. Avianca 6321, Brasília, level 3, via Upper Zulu 17, departure, runway 28, after departure, turn left, Goli, departure, Ocito transition, squawk, UV 5471, tower 118 is complete. The frequency departure with 119 is complete. 35. Avianca 631, report ready for startup and pushback. Solo, boa tarde, gol 925, Lebron Escuta. Boa tarde, gol 925, taxi via Alfa Juliette, gate 05. Alfa e Juliette para o 5, gol 925. São 3217, pronto para cópia? Pronto. São 3217 para Confins, nível 360 autorizado, via Purística 58, decola da pista 28, primeira curva à esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, voa Sagaz. Controle Salvador, 19-35, torre 986, aciona 5472, TAM 3217. Após decolagem da cabeceira 28, mantém pro hotel nível 030 e após cumprir o perfil Gole. Gente, mantém a posição, Bravo X-ray Foxtrot. Tem condições de fazer o voo no axé? Se for autorizado, 2.500 após o farol. É, só com controle, eu não sei, não posso lhe confirmar isso. Tem mais tempo, obrigado. 2.297 correto, chame para puxa e estacionamento. Para puxa e estacionamento. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Papa Tango Alfa, cliente da Romeu, 400 São Paulo, autorização. 400 São Paulo será coordenado, Papa Tango Alfa. Partição, chame solo, 1-21-9, mantenha a posição na Delta até contato com solo. Mantenha a posição na Delta até o contato com solo, 219, vou no 396. 785, após decolagem, a manter a pro até 3.000, após perfil Gole. Gente, só que já decolagem está 2.8, após decolagem, mantém a pro até 3.000 e sai na Gole, gol no 785. Afirma, informa o tráfego, Charlie 150, decolando 17, vai acender até 1.000 pés, mantendo a linha do litoral. Gente, só confirmando, está autorizado, decolagem está 2.8. 785 negativo, aguarde 30 segundos para decolagem. Gente, vai aguardar, 185. Itamilho, TAM 3567. Seu hotel Oscar, tá na escuta do autorista de net? Está grande, voadora, dentro do Brasil. Quando vai ficar com a gente? É 3621. Bianca 6321, cleared to set up in pushback, report to Protect. Eu preciso estar report for taxi, dentro do Brasil. Fala Salvador, Papai Romeu, Papai Tango Alfa, para informação, tem quantos seria condições de decolar da 17? Gente, Papai Tango Alfa. 2935, decolou 31. Tem baixé, só controle 1935, gratuito. O 674, chama Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 264. Recife 288 ou 264, boa tarde, gol no 674. Tarde. Controle Salvador, Papa Tango Bravo X-ray Foxtrot, decolou da 97, coordenou com a torre, ingressão na marcha. Das condições, TAM 3567. Mata farol da barra, Bravo X-ray Fox. Torre, o Cardeal 61, ponte esperada 28, visual coronado na curva final. Cardeal 61, após tráfego e pouso, ali mantém. Após passagem, a linha e mantém, o Cardeal 61. ...8532, chama o controle, 1935. 1935, 785, obrigado. Controle Salvador, gol no 775, decolando a 28, mantendo a pro, gol no 775. Gol 775, boa tarde, após 2.000 pés, esquerda, gole, contato radar. Após 2.000, esquerda, direto, gole, gol no 785. Saredo 2231, pronto para cópia? Prossiga, pronto para cópia. Saredo 2231 para Barreiros, nível 200, autorizado, via IC42 até Lapa, após direto Barreiros, decola da pista 28, curva à direita, saída Momo, transição VATAP. controle Salvador 119-35, torre 118-6, após decolagem da 28, mantém proa até o nível 030 e após cumprir o perfil da Momo. O transponder 5463, passaria do 2231. 2231, entendeu, está autorizado nível 200, na UIS 42, até Lapa, após barreiras, da colada 28, curva direita, Momo WhatsApp. Controle 6935, torre 1186. Decola, mantém a proa até o 030, após compre a Momo. E transponder 5463. Correto, chame para posicionamento, passaria 2231. Roda. Solo Salvador, o TAN 3567, livrou, está na sua escuta. TAN 3567, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette para o 06, TAN 3567. Papá Tango Alfa, pronto para cópia. Escuta. Papá Tango Alfa para São Paulo, Congonhas, nível 400, autorizado via Upper Whisky 58. Decolagem da pistoma 7, primeira curva à direita, da saída Gole, Eval, após Eval, voa Sagaz. Controle Salvador, 119-35, torre 1186, aciona 5477, Papá Tango Alfa. Autorizado conforme São Paulo 400, Upper Whisky 58, decolagem da 17 com curva à direita, o Gole Eval Sagaz, 119-35, 1186, transponder 5477. Correto, chame para posicionamento, o Papá Tango Alfa confirme o PAB? PAB 05, está pronto para acionamento. Papá Tango Alfa confirme o local de estacionamento. Pátio aéreo está. Papá Tango Alfa, livre estacionamento para táxi, chame a torre 1 no noite, decimal meio, uma boa tarde. Obrigado. Salvador Ground, Avenga Brasil, 681, request taxi, 44 person on board, 4 hour endurance, alternate com 5. Whisky November Sapá, guarde cópia. Anca 6321, cleared taxi via Juliet, Alpha, holding short, holding point runway 10. Contact tower 118.6 QNH 1012 after departure runway 28. Maintain heading to flight level 030. Avianca 6321. Olha, Avianca Brasil 6321. Clear taxi via India. Juliette Alpha. Hold short 28. 118.6. You said 10. Change runway. No, taxi via Alpha Juliet to holding point runway 28. After departure runway 28, maintain heading to flight level 030. Avianca 6321. Roger, after departure runway 28, climb and maintain. No, runway heading until 3000. Voltar 3217, está pronto, vou te dar acionamento no 07. Então, 3217, coordene com a equipe de solo para fazer a passagem do Fokker 100 na avião, que iniciar pushback e após chame pronto para o táxi. Então, 3217. Coordenado aqui com a equipe de solo, após a passagem, está autorizado o pushback. Bono 785, passa nível 130, chame Recife 1288, alterna 1264. Recife 1288, alterna 264, Bono 785. Eu acho que continuação isso não vai me faltar. E desça para 1.500 pés, ajuste 1.012. Conforme na rotatória ou visual com o aeródromo? Lá na rotatória já está visual com o aeródromo. Então prossiga direto para a final da 17, descendo para 1.500 pés, aguarde transferência de comunicações Alfa Vitor Juliette. Ah, sim, senhor. Está aguardando então a transferência, descendo na final da nossa comercial. Que o nome é Papai Solo? Chega. somente confirmando que esse horário vai ficar sujeito ao tráfego, que agora é intenso, ok? Ficando sujeito a esperas. Por isso que o November Papá pronto para cota. Por isso que o November Papá, autorizado voo local, circuito de tráfego da pista 1-7, decolando, circuito com curvas à esquerda. Controle Salvador para alternativa, opere 199 decimal 35, a torre 1186, aciona 0107, Luiz que November Papá. Luiz que November Papá, confirme o tempo chamado de voo? 10 minutos. Gente, Luiz que November Papá, para acionamento, chame a torre 1-8, esse momento. Juliette, reporte final 17-1012 no ajuste. Vai estar na final da 07, Dan 3835, autorizado decolagem, 200 graus, 8 nós, ajuste no 0, 1 no 2. Iniciado, 3835. Torre, boa tarde, Luiz, como vai passar? Papá, boa, prossiga. Chamar, tá no toque da bancada. Acione, reporte táxi, papá. Faça um cheque no equipamento transponder. Confio. Informação no meu, ajuste no 0, 1 no 2. Ah, escuta, na 012, igual na 755. É, ok, ainda não estou recebendo, ok? Está agora a 39 milhas de Salvador. Manter-se em condições visuais no 045, centro, operando na frequência 12685 para informação de tráfego. Está liberada a frequência, chame novamente para o retorno a Salvador, ok? Da colada 41 no controle 1935, boa viagem. Boa. E afastado quantas milhas de Salvador? Vai afastar até Caixa Pregos e regressa. Gente, tá livre a extensão a 2500 pés, brava que você Fox. É, tchau, polegar. Papá. Botará na papá. 826, boa. 3835, contato radar, suba ao 360, saída Gole, vigilância. 360, Gole, 3835. Ground, Salvador, good afternoon, Avianca Brasil, 631, hold short, 28 right, ready. Avianca lineup and wait, runway 28. Lineup and wait, runway 28, Avianca Brasil, 631. Recepção final de 4 milhas a 1-7, o alfa vista direto. 7 do Ciente, inicia um 360 pela esquerda, repórter interceptando o final da 17. Afirmativamente, você estará interceptando a final da 1-7, o alfa vista direto. Juliette, pode iniciar a espera 3 milhas, ok? Na terceira milha, inicia a curva pela esquerda. Vai iniciar na terceira milha, alfa vista direita. Para Romeu, Papa Tango Alfa na Papá, para o cruzamento. Papa Tango Alfa, mantém a posição na Papá, em algumas instruções. Avianca 6321, clear takeoff, runway 28, wind is 190 degrees, 10 knots. Clear, take off, runway 28, Avianca Brasil, 631. Negativo, somente com autorização de tráfego. Para Vitor Juliette, seu tráfego é o Airbus 319, está decolando agora da 28. Se você tiver condições de reduzir um pouco mais na final da 17, pode prosseguir direto. Ah, então vai reduzir, tem condições sim, ó, Vitor Juliette. Tá visual com 319 decolando? Ciente, reporte final 17, Juliette. Tá na final de 3 milhas, completamente visual com o Airbus. Ciente. Vitor Juliette autorizado, prosseguir final normal 17 e o pouso está autorizado na 17. Vento é 190 graus com 12 nós, ajuste 1012. Viu e pouso na 17, é um procedimento. Yaka 631, Airborne Net 44, Salvador Departure Frequency 119 na 1035. 119-35, thank you. Meu 360 autorizado, via Pesulu 17, decola da pista 28, primeira curva à esquerda, na saída Gole, transição Ofito, controle Salvador 119-35, torre 18-6, aciona 5503-9925. Autorizado 360, conforme rota do plano de voo. Decola na Gole, Ofito, da 28, com curva à esquerda, 1935 controle. Torre 18-6, aciona 5503, o gol 1925. 1925, correto, chame pronto para pushback, acionamento. Chamaremos no gate 5. Clear for level 380, ok? 380, Avianca Brasil, 631. Positivo. 1755 para Confins, nível 360 autorizado, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, primeira curva esquerda, na saída Gole, Eval, Sagaz. Controle Salvador 119-35, torre 1186, aciona 5505, gol no 755. 360, Upper Whisky 58, decola 28, curva esquerda. Aí a Gole, Eval, Sagaz, 5935, 5505, outras bolas. Gol no 755. Gol no 755, correto, chame para posicionamento. Agora é posicionamento. Papa Romeu Tão, Juliette Serra, pronto para cópia? Papa Romeu Tão, Juliette Serra para Porto Seguro, nível 080 autorizado, via Golf 677. Decola da pista 17. Com curva direita, saída Coral. Controle Salvador 119-35, torre 118-6, aciona 0275, Juliette Tan, o confirmando Tango Juliette Serra. Juliette Serra, correto, confirmou que é o estacionamento e POB? Então, Juliette Serra, para acionamento e táxi, chama a torre 118-6. Juliette, solas 47, reporte pista livre, agiliza o táxi, não desculpa. Tango Juliette Serra, prossiga. Gente, acione, reporte táxi, Tango Juliette Serra, 3 a bordo. Pushback, acionamento, passaria do 2231. Passarelo 2231, autorizado, por gentileza modifique a saída, após decolagem da 28, mantém para o hotel nível 030 e após cumpre o perfil da saída D-DOR, passarelo 2231. Tem mantém pronto a 3.000 e depois cumpre o DDoS, o 2231. Tome para táxi, para fazer 2231. Chamará. Oi, Oscar, apagou? Apagou, se reporta rotatória.